pra Judite, eu já mandei avisar. Tô querendo casar com Edith, mas a nega me disse que não admite. Me deu um palpite, isso não vai prestar. Edith é ruim de segurar, e Judite não quer que eu me irrite. Já bateu pra Zenith, que disse o desquite, eu não vou assinar, vambora comigo. Pra Judite eu já mandei avisar, tô querendo casar com Edith, mas a nega me disse que não admite. Me deu um palpite, isso não vai prestar. Edith é ruim de segurar, e Judite não quer que eu me irrite. Já bateu pra Zenith, que disse o desquite, eu não vou assinar. Edith é nega de elite, pra que se conquiste não pode brincar. Mas eu não sou de brincadeira e olhei pra Edith querendo ficar. Judite ficou de bobeira e bateu pra Zenith, o que aconteceu? Edith tocou a elite e tem um requinte que é muito mais, eu falei. Pra Judite eu já mandei avisar, tô querendo casar com Edith, mas a nega me disse não admite. Me deu um palpite, isso não vai prestar. Edith é ruim, e Judite não quer que eu me irrite. Já bateu pra Zenith e disse o desquite, eu não vou assinar. A mãe de Zenith teve esquisitice, sabendo que Edith era minha mulher. E dona Clarice zombando me disse: meu filho Edith já vai dar no pé. Foi dito e feito, depois de 3 meses Edith deixava o meu barracão. Voltei pra Zenith que disse sorrindo: pretinho, tu mora no meu coração. Falei: pra Judite eu já mandei avisar, tô querendo casar com Edith, mas a nega me disse, não admite. Me deu um palpite, isso não vai prestar. Edith é ruim de segurar, e Judite não quer que eu me irrite. Já bateu pra Zenith, que disse o desquite, eu não vou assinar. Edith é nega de elite, pra que se conquiste não pode brincar. Mas eu não sou de brincadeira e olhei pra Edith querendo ficar. Judite ficou de bobeira e bateu pra Zenith, o que aconteceu? Edith tocou a elite, que tem um requinte que é muito mais, eu falei. Pra Judite eu já mandei avisar, tô querendo casar com Edith, mas a nega me disse, não admite. Me deu um palpite, isso não vai prestar. A Edith é ruim de segurar, e Judite não quer que eu me irrite. Já bateu pra Zenith, que disse o desquite, eu não vou. Eita, que confusão, hein? Negócio de Judite com Edith, com Zenith. Então, Sebastião que me proteja.